Fecheiro 32, capítulo 97. Telefonei à Adele assim que cheguei a casa para saber o que se passara com a tradução para alemão que António me enviara. Caiu das nuvens, também ela não sabia nada a tal respeito. Ligou à editora. Telefonou-me pouco depois para me dizer que o livro saíra não só na Alemanha, mas também em França e em Espanha. Então perguntei: e o que devo fazer? Adele respondeu perplexa: nada, ficar contente? Claro, murmurei, estou muito contente. Mas no aspecto prático, sei lá, devo sair? Ir promovê-lo no estrangeiro? Ela respondeu-me com afeto: não deves fazer nada, Helena. O livro, infelizmente, não se vendeu em parte nenhuma. O humor piorou. Atormentei a editora. Pedi que me dessem notícias precisas sobre as traduções. Zanguei-me porque ninguém se preocupara em manter-me informada. Acabei por dizer a uma funcionária sonolenta: tive conhecimento da edição alemã, não através de vocês, mas de um amigo meio analfabeto. São ou não capazes de fazer o vosso trabalho? Depois pedi desculpa, senti-me estúpida. Chegaram uma após outra a edição francesa, a espanhola e um exemplar da alemã, sem o aspecto amarrotado daquela que António me enviara. Eram edições feias. Na capa tinham mulheres vestidas de preto, homens de bigodes caídos e boné na cabeça, roupa estendida a secar. Folheei-as, mostrei-as a Pietro, arrumei-as numa estante com outros livros. Papel mudo, papel inútil. Teve início um período de grande nervosismo, de grande insatisfação. Telefonava todos os dias a Elisa para saber se Marcelo continuava a ser gentil, se tinham decidido casar-se. À minha cantilena apreensiva, ela respondia com gargalhadas calorosas, histórias de uma vida alegre, de viagens de automóvel ou de avião, de uma prosperidade crescente dos nossos irmãos, de bem-estar para o nosso pai e a nossa mãe. Por vezes invejava. Andava cansada, irascível. Elsa adoecia constantemente. Dedê exigia atenção. Pietro mandriava, sem acabar o livro. Enfurecia-me por nada. Ralhava com as meninas. Discutia com o meu marido. O resultado foi que os três começaram a ter medo de mim. As meninas bastava eu passar em frente do quarto delas, interrompiam as brincadeiras, olhavam-me alarmadas. E Pietro começou a preferir a biblioteca da universidade à nossa casa. Saía de manhã cedo, voltava à noite. Quando regressava, parecia trazer com ele os sinais dos conflitos de que eu, excluída de qualquer atividade pública, só tinha conhecimento pelos jornais. Os fascistas que esfaqueavam e matavam. Os camaradas que não lhes ficavam atrás. A polícia, que recebia legalmente ordens para disparar e que até ali em Florença o fazia. Até que aconteceu aquilo que eu esperava havia algum tempo. Pietro viu-se no centro de um feio episódio que foi muito falado nos jornais. Reprovou um rapaz com um apelido sonante e muito empenhado nas lutas. O jovem insultou-o diante de todos e apontou-lhe uma pistola. Pietro, de acordo com a descrição que me foi feita, não por ele, mas por uma pessoa nossa conhecida, não uma versão em primeira mão, ela não estivera presente, acabou de registar a reprovação com calma, estendeu a caderneta ao rapaz e disse-lhe mais ou menos isto: ou você dispara a sério, ou é melhor que se desfaça imediatamente dessa arma, porque dentro de um minuto saio daqui e vou denunciá-lo. O rapaz continuou a apontar-lhe a arma à cara durante longos segundos. Depois meteu-a no bolso, pegou na caderneta e fugiu. Minutos depois, Pietro foi aos carabinieri e o aluno foi preso. Mas a coisa não ficou por aí. A família do rapaz não se dirigiu a Pietro, mas ao pai, para que o convencesse a retirar a queixa. O professor Guido Airota tentou persuadir o filho. Houve longos telefonemas, durante os quais, com um certo pasmo, ouvi que o velho perdia a calma e levantava a voz. Mas Pietro não cedeu, de modo que o enfrentei agitadíssima, perguntei-lhe: Dás-te conta de como te estás a comportar? O que é de fazer? Afrouxar a tensão? Não te percebo. Não queres perceber. És igual aos nossos professores de Pisa, aos mais insuportáveis. Não me parece. Mas é assim. Já te esqueceste de como nos esforçámos inutilmente para frequentar cadeiras insípidas e sermos aprovados em exames ainda mais insípidos? A minha cadeira não é insípida. É melhor perguntares isso aos teus alunos. Pede-se uma opinião a quem tem competência para dá-la. Pedi-la-ias a mim, se eu fosse tua aluna? Tenho ótimas relações com aqueles que estudam. Tu gostas é daqueles que dão graxa? E tu gostas dos gabarolas, como a tua amiga de Nápoles? Sim. Então porquê é que foste sempre mais respeitadora? Fiquei confusa. Porque era pobre? E parecia-me um milagre ter chegado até ali. Pois é, aquele rapaz não tem nada em comum contigo. Também tu não tens nada em comum comigo. O que queres dizer? Não respondi. Encerrei o assunto por prudência. Mas depois cresceu-me de novo a raiva. Voltei a criticar a sua intransigência. Disse-lhe, uma vez que já o tinhas reprovado, que sentido fez ir denunciá-lo? Ele resmungou. Cometeu um crime. Eu estava a brincar para te assustar. É um miúdo. Respondeu com frieza. Aquela pistola é uma arma, não é um brinquedo. E foi roubada juntamente com outras armas, há 7 anos, num quartel dos Carabinieri de Rovezzano. Disse-lhe. O rapaz não disparou. Retorquiu. A arma estava carregada. E se o tivesse feito? Mas não o fez, gritei-lhe. Também ele levantou a voz. Tinha de esperar que ele disparasse para ir denunciá-lo? Berrei, não grites, tens os nervos em frangalhos. Respondeu-me, no que toca a nervos, pensa nos teus. E foi inútil eu explicar-lhe, agitadíssima, que embora eu usasse palavras e um tom polémicos, na realidade aquela situação parecia muito perigosa e preocupava-me. Tenho medo por ti, pelas meninas e por mim. Mas ele não me confortou. Fechou-se na sua sala e tentou trabalhar no livro. Só semanas depois me contou que tinham ido 2 vezes procurá-lo 2 polícias à paisana, que lhe pediram informações sobre alguns alunos, mostrando-lhe fotografias. Da primeira vez, receberam-os com gentileza e com gentileza os mandaram embora, sem lhes dar qualquer informação. Da segunda, perguntaram-lhes, estes jovens cometeram delitos? Não, por enquanto não. Então o que querem de mim? Acompanhar-os à porta com toda a desdenhosa delicadeza de que era capaz. Capítulo 98. Lila passou meses sem telefonar. Devia andar muito ocupada. Eu também não a procurei, embora sentisse essa necessidade. Para atenuar a impressão de vazio, tentei estreitar mais a minha relação com Maria Rosa, mas os obstáculos eram muitos. Franco agora morava com caráter permanente em casa da minha cunhada e Pietro não gostava que eu me ligasse muito à irmã, nem que me encontrasse com o meu ex-namorado. Se me demorava mais do que um dia em Milão, o humor dele piorava, as doenças imaginárias multiplicavam-se, as tensões cresciam. Além disso, o próprio Franco, que geralmente não saía a não ser por causa dos tratamentos médicos de que continuava a precisar, não apreciava a minha presença. Mostrava-se impaciente por causa das vozes muito altas das minhas filhas e, por vezes, desaparecia de casa, deixando Maria Rosa e eu própria em cuidados. A minha cunhada, por outro lado, tinha imensos compromissos e, sobretudo, estava sempre rodeada de mulheres. O seu apartamento era uma espécie de centro de encontro. Recebia toda a gente. Intelectuais, senhoras bem, trabalhadoras que fugiam de companheiros agressivos, raparigas desencaminhadas. De forma que tinha pouco tempo para mim e, de qualquer modo, mostrava-se demasiado amiga de todas para que eu pudesse sentir-me segura da nossa ligação. Todavia, em casa dela, durante alguns dias, reacendia-se a minha vontade de estudar e, por vezes, de escrever. Ou, melhor dizendo, parecia-me que seria capaz. Conversávamos muito sobre nós, mas apesar de sermos todas mulheres, Franco, se não fugia de casa, estava fechado no quarto, tínhamos uma grande dificuldade em compreender o que era uma mulher. Todos os nossos gestos, ou pensamentos, ou conversas, ou sonhos, quando analisados a fundo, pareciam não nos pertencer. E essa análise exasperava as mais frágeis, que suportavam mal o excesso de reflexão e consideravam que, para tomarem o caminho da liberdade, bastava simplesmente cortar com os homens. Eram tempos movediços, arqueavam sem onda. Muitas de nós receavam o regresso à calma da base e mantinham-se na crista, agarrando-se a fórmulas extremas e olhando para baixo com medo e com raiva. Quando se soube que a força de ordem do Lota Contínua carregara sobre um desfile separatista de mulheres, os ânimos exaltaram-se a tal ponto que, se alguma das mais rígidas descobria que Maria Rosa tinha um homem em casa, coisa que ela não declarava, mas também não escondia, a discussão tornava-se violenta e a rupturas dramáticas. Detestava aqueles momentos. Eu procurava estímulos, não conflitos, hipóteses de investigação, não dogmas, ou pelo menos assim dizia a mim mesma, e às vezes também a Maria Rosa, que ficava a ouvir-me em silêncio. Numa dessas ocasiões consegui falar da minha relação com Franco, nos tempos da Normale, daquilo que significara para mim. Sou-lhe grata, disse. Aprendi muito com ele e tenho pena de ele hoje me tratar e às minhas filhas com frieza. Pensei um pouco, depois prossegui. Talvez haja qualquer coisa que não funciona nessa vontade que os homens têm de nos instruir. Nesse tempo eu era uma miúda, não me apercebia de que essa sua vontade de me transformar era a prova de que ele não gostava de mim como eu era. Queria que eu fosse outra. Isto é, não desejava apenas uma mulher, mas sim uma mulher como imaginava que ele próprio seria, se fosse mulher. Para Franco, disse, eu era uma hipótese de ele se poder expandir no feminino, de se apoderar dessa mulher. Eu constituía a prova da sua omnipotência, a demonstração de que não só sabia ser homem de maneira certa, mas também mulher. E hoje, que já não me sente como uma parte de si, sente-se traído. Expressei-me precisamente deste modo. E Maria Rosa escutou-me com um interesse autêntico. Não com aquele interesse um pouco fingido que mostrava com todas. Escreve qualquer coisa sobre esse tema, incitou-me. Emocionou-se, murmurou que não fora a tempo de conhecer o Franco de que eu falara. Depois acrescentou, talvez tenha sido um bem. Nunca me apaixonaria por ele. Detesto os homens muito inteligentes, que me dizem como eu devo ser. Prefiro este homem sofredor e pensativo, que recebi em minha casa e de quem cuido. Depois insistiu. Põe isso por escrito, isso que disseste. Fiz sinal que sim, com alguma angústia. Satisfeita com o elogio, mas também embaraçada, disse qualquer coisa sobre o meu relacionamento com Pietro, sobre o modo como tentava impor-me o seu modo de ver. Maria Rosa desta vez desatou a rir. E o tom quase solene da nossa conversa mudou. Franco? Associado a Pietro? Estás a brincar, disse. O Pietro só a custo consegue responder pela sua virilidade. Imagina se tem energia para te impor a sua ideia de mulher. Queres saber uma coisa? Juraria que não te casavas com ele. Juraria que, se o fizesses, dentro de um ano já o terias deixado. Juraria que terias muito cuidado para não terem filhos. O facto de vocês ainda estarem juntos parece-me um milagre. És mesmo uma rapariga certinha. Coitada de ti. Capítulo 99. Portanto, era este o ponto em que estávamos. A irmã do meu marido considerava o meu casamento um erro. E dizia-me com franqueza. Não sabia se rir ou chorar. Pareceu-me que aquilo era a confirmação derradeira e desinteressada do meu desastre conjugal. De resto, o que fazer? Dizia para comigo que a maturidade consistia em aceitar o rumo que a vida tomara, sem nos agitarmos muito. Traçar um sulco entre rotina diária e aquisições teóricas. Aprendermos a olhar para nós, a conhecermo-nos, enquanto esperamos por grandes mudanças. Dia após dia fui sossegando. A minha filha Dedê entrara com alguma antecedência para a primeira classe, mas sabendo já ler e escrever. A minha filha Elsa sentia-se feliz por ficar sozinha comigo durante toda a manhã na casa imóvel. O meu marido, apesar de ser o mais monótono dos professores universitários, parecia finalmente estar prestes a acabar o seu segundo livro, que prometia ser ainda mais importante do que o primeiro. E eu era a senhora Airota. Helena Airota. Uma mulher estiolada pela sedência e que, no entanto, incitada pela cunhada, mas também para lutar contra o abatimento, se pusera a estudar, quase em segredo, a invenção da mulher por parte dos homens, misturando mundo antigo e mundo moderno. Fazia-o sem um objetivo, só para dizer a Maria Rosa, à minha sogra e a alguns conhecidos: estou a trabalhar. Foi assim que me aventurei, no meu devaneio, da primeira e da segunda criações bíblicas, até Defoe, Flanders, até Flaubert, Bovary, até Tolstói, Karenina, até La Dernière Mode, até Rose Salavi e outros, e mais outros, num fernizinho de revelações. Pouco a pouco fui-me sentindo satisfeita. Descobria por toda a parte sinopses de mulheres fabricadas por homens. De nosso, nada havia. O pouco que aparecia tornava-se logo matéria para fabrico deles. Quando Pietro estava no trabalho e Dedê na escola e Elisa brincava a poucos passos da minha secretária e eu me sentia finalmente um bocadinho viva, pesquisando as palavras e por entre as palavras, por vezes acabava por me pôr a imaginar o que teria sido a minha vida e a de Lila se tivéssemos feito as duas o exame de admissão à escola média e depois o liceu. E depois todos os estudos, até à licenciatura, lado a lado, em perfeita harmonia. Um par perfeito que soma energias intelectuais e prazeres da compreensão e da imaginação. Teríamos escrito em conjunto? Teríamos assinado em conjunto? Teríamos colhido forças uma da outra? Teríamos lutado ombro a ombro para que aquilo que era nosso fosse inimitavelmente nosso. É uma pena a solidão feminina das cabeças, dizia para mim. É um desperdício este afastarmo-nos uma da outra, sem protocolos, sem tradição. Nessas situações sentia-me como se tivesse pensamentos cortados pelo meio, atraentes e, no entanto, defeituosos, a precisarem urgentemente de uma revisão, de um desenvolvimento, mas sem convicção, sem confiança em si próprios. Então voltava-me a vontade de telefonar, de lhe dizer: ouve aquilo em que eu estou a pensar, por favor. Falemos as duas sobre isto. Dá-me a tua opinião. Lembras-te daquilo que me disseste do Alfonso? Mas a oportunidade estava perdida para sempre. Havia já décadas. Tinha de aprender a contentar-me comigo. Depois, um dia, precisamente quando me debruçava sobre aquela necessidade, senti girar a chave na fechadura. Era Pietro que vinha almoçar, depois de ter passado pela escola, como de costume, para trazer Dedê. Fechei livros e cadernos, enquanto a menina já me entrava pelo escritório dentro, acolhida com alegria por Elsa. Vinha com fome, sabia que ela ia gritar: mamã, o que é o almoço? Porém, ainda antes de largar a pasta, exclamou: está ali um amigo do papá que deve almoçar connosco. Recordo a data com precisão. 9 de março de 1976. Pus-me em pé, de mau humor. Dedê agarrou-me a mão, puxou-me até ao corredor. Entretanto, Elsa, por causa da anunciada presença de um estranho, já estava prudentemente agarrada à minha saia. Pietro disse, alegre: Olha quem eu te trouxe. Capítulo 100. Nino já não tinha a barba cerrada que lhe vira anos antes na livraria, mas ainda usava o cabelo comprido e despenteado. No resto, continuava a ser o rapaz de outros tempos. Alto, muito magro, os olhos brilhantes, o aspecto desleixado. Abraçou-me, ajoelhou-se para fazer festas às duas meninas, ergueu-se pedindo desculpa pela intrusão. Murmurei algumas palavras distantes. Entra, põe-te à vontade, o que fazes em Florença? Sentia-me como se tivesse vinho quente no cérebro. Não conseguia dar consistência àquilo que estava a acontecer. Ele em pessoa em minha casa. Parecia-me que qualquer coisa deixara de funcionar na organização do dentro e do fora. O que estava eu a imaginar e o que estava a acontecer de facto? Qual era a sombra? Qual era o corpo ao vivo? Entretanto, Pietro explicava-me. Encontrámo-nos na faculdade, convidei-o para almoçar. E eu sorria, dizia sim, está tudo pronto. Onde comem quatro, comem cinco. Façam-me companhia enquanto ponho a mesa. Parecia calma, mas estava agitadíssima. Doía-me a cara devido aos sorrisos forçados. Como é que o Nino está aqui? E o que é aqui? E o que é está? Fiz-te uma surpresa, disse-me Pietro, um pouco apreensivo, como quando receava ter errado qualquer coisa. E Nino, a rir, disse-lhe mais de 100 vezes que te telefonasse, juro. Mas ele não quis. Depois explicou que fora o meu sogro que lhe dissera para aparecer. Encontrara o professor Airota em Roma, no Congresso do Partido Socialista. E lá, palavra puxa palavra, ele dissera que tinha trabalho para fazer em Florença. E o professor falara em Pietro, no novo livro que o filho estava a escrever, e num livro que acabara de lhe arranjar e que era urgente fazer-lhe chegar às mãos. Nino oferecera-se para lhe o trazer pessoalmente. E aqui estávamos nós, a almoçar, as meninas a disputarem a sua atenção, ele a dizer coisas divertidas às duas, a ser complacente com Pietro, de poucas palavras e muito sérias comigo. Vê tu, disse-me, vim tantas vezes a esta cidade em trabalho, mas não sabia que viviam aqui, que tinham duas lindas senhorinhas, ainda bem que surgiu esta oportunidade. Ainda lecionas em Milão? Perguntei, sabendo muito bem que ele já não vivia em Milão. Não, agora dou aulas em Nápoles. De quê? Fez um trejeito de descontentamento. Geografia. Ou seja, geografia urbana. E por que foi que resolveste voltar? A minha mãe não está bem. Lamento. E o que tem ela? É o coração. E os teus irmãos? Estão bem. E o teu pai? O costume. Mas o tempo passa, nós crescemos e nos últimos tempos reaproximámo-nos. Como toda a gente tem os seus defeitos e as suas qualidades. Virou-se para Pietro. Quantas histórias arranjamos contra os nossos pais e contra a família. Agora que chegou a nossa vez, como é que nos vamos desenvencilhar? Eu, bem, disse o meu marido com uma ponta de ironia. Não duvido. Casaste com uma mulher extraordinária e estas duas princesas são perfeitas, bem educadas, elegantes. Que lindo vestidinho, Dedê. Fica-te muito bem. E quem foi que ofereceu à Elsa o gancho com as estrelinhas? A mamã, disse Elsa. Acalmei-me pouco a pouco. Os segundos retomaram o seu ritmo regular. Compenetrei-me daquilo que me estava a acontecer. Tinha Nino sentado ao meu lado, à mesa, a comer a massa que eu fizera. Cortava aos bocadinhos a costeleta de Elsa com cuidado. A seguir comia a sua com apetite. Falava dos subornos que a Lockheed pagara a Tanassi e a Gui, elogiava a minha comida, discutia com Pietro a alternativa socialista, descascava uma maçã fazendo uma serpentina que punha Dedê em êxtase. Entretanto, espalhava-se pelo apartamento um fluido benfazejo que eu não sentia havia muito tempo. Como era bom que os dois homens dessem razão um ao outro, que sentissem uma simpatia recíproca. Comecei a levantar a mesa em silêncio, Nino pôs-se em pé, ofereceu-se para lavar a louça, mas na condição de as meninas o ajudarem. Tu senta-te aí, disse. E eu instalei-me, enquanto ele dava tarefas a Dedê e a Elsa, entusiasmadas, perguntando-me de vez em quando onde havia de pôr aquela coisa e mais aquela, e continuando a conversar com Pietro. Era mesmo ele, passado tanto tempo, e estava ali. Olhava sem querer para a aliança que ele trazia no anular. Não fez qualquer referência ao facto de se ter casado, pensei. Falou na mãe, no pai, mas na mulher e no filho, não. Talvez não tenha sido um casamento de amor. Talvez se tenha casado por interesse. Talvez tenha sido obrigado a casar. Depois, o desfiar de hipóteses terminou. Nino, de um momento para o outro, começou a falar às meninas no seu filho Albertino e fê-lo como se a criança fosse a personagem de uma história, num tom ora cómico, ora terno. Por fim, enxugou as mãos, tirou do porta-moedas uma fotografia, mostrou-a primeiro a Elsa, depois a Dedê, depois a Pietro, que a passou a mim. Albertino era muito bonito. Tinha 2 anos e estava ao colo da mãe com ar amuado. Olhei o pequeno durante alguns segundos e comecei a observá-la, a ela. Pareceu-me linda. Olhos grandes, cabelos negros compridos. Devia ter pouco mais de 20 anos. Estava a sorrir, os dentes eram uma fieira cintilante, sem irregularidades. O olhar pareceu-me apaixonado. Devolvi-lhe a fotografia e disse: vou fazer o café. Fiquei sozinha na cozinha e foram os 4 para a sala. Nino tinha um encontro de trabalho, desfez sem desculpas, saiu a correr depois do café e de um cigarro. Vou-me embora amanhã, disse, mas volto em breve, na próxima semana. Pietro disse-lhe várias vezes para dar sinal. Ele prometeu que o faria. Despediu-se das meninas com afeto. Apertou a mão a Pietro, a mim acenou e desapareceu. Assim que a porta se fechou nas costas dele, fui dominada pela monotonia do apartamento. Esperei que Pietro, apesar de ter estado tão à vontade com Nino, encontrasse alguma coisa detestável no visitante. Fazia-o quase sempre. Mas afinal, disse contente, finalmente uma pessoa com quem vale a pena passar o tempo. Aquela frase, não sei porquê, fez-me mal. Liguei a televisão e fiquei a vê-la com as meninas o resto da tarde.